livra teu povo, Senhor. Livra teu povo, Pai de amor. Não deixes cair a vergonha sobre a tua igreja. Se com a alegria dos homens, se foi o alimento da terra, volta este dor, ó Pai de amor. Chore, chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em cima, dai voz de Jesus e de orações. Chore os ministros de Deus, dos sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em cima, dai voz de Jesus e de orações. Livra teu povo, Senhor. Livra teu povo, Pai de amor. Não deixes cair a vergonha sobre a tua igreja. Se com a alegria dos homens, se foi o alimento da terra, volta e restitui, ó Pai de amor. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em cima, dai voz de Jesus e de orações. Chore os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em cima, das vozes de Jesus e de oração. Chore, você pode segurar na mão da pessoa que está do teu lado. Vamos unir nossas mãos nessa noite. Antes de dizer bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus também disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra profética do livro de Joel convida os ministros do Senhor, os sacerdotes, a chorar, a rasgar os seus corações, não as suas vestes, simplesmente diante do Senhor. Todo aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, e todo aquele que se exalta será abatido. A palavra de Deus continua soando aos nossos corações, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos creem que o Senhor pode sarar a nossa terra? Aleluia, nós cremos, Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus está nos chamando a chorar nessa noite, a orar diante do Senhor, a pedir que o Senhor remova a vergonha, remova o opróbrio, pedir que o Senhor remova a injustiça, remova a iniquidade, o pecado que tem se estabelecido, a começar pela própria igreja. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus está chamando o seu povo a um compromisso sério com Ele. Deus está chamando o seu povo a se humilhar, a se prostrar em sua presença e a reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você quer orar comigo nessa noite? Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Senhor, como teus ministros, essa noite nós choramos em tua presença, Senhor. Existe uma bem-aventurança para aqueles que choram. Tua palavra diz que eles serão consolados. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. E Senhor, nós derramamos as nossas lágrimas agora diante do Senhor. Rasgamos o nosso coração em tua presença e oramos para que tu tenhas misericórdia de nós. A começar pelo teu povo, a começar pela igreja. Tua palavra diz que tu queres uma noiva irrepreensível, santa, sem ruga, sem mácula, sem coisa semelhante. E nós oramos para que o Espírito de Santidade possa entrar na tua igreja e realizar uma obra tremenda. A começar pela liderança, a começar pelos pastores, a começar por aqueles que dirigem o teu povo. Ó Deus, nós oramos para que tu levantes sacerdotes fiéis nesses últimos dias. Nós oramos para que tu levantes ministros tementes a ti, Senhor. Pessoas que não se vendam, pessoas que não tomem a forma deste mundo, deste século. Pessoas que sejam inconformadas com a injustiça que impera no mundo, que impera em nossa nação. Nós rasgamos o nosso coração em tua presença, Senhor. Porque os humildes de espírito, tua palavra diz que deles é o reino dos céus. E nós estamos olhando para este reino, Senhor. Aleluia. Nós oramos pelas nossas cidades. Nós oramos pela nossa nação. Nós oramos pelo Brasil. Ó Deus, afasta os gafanhotos do Brasil, Senhor. Tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que consome a riqueza da nossa nação. O cortador, o migrador, o destruidor, o devorador, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que consome as riquezas do Brasil, tudo que tem consumido a paz do Brasil, tudo que tem consumido e comprometido a santidade do Brasil, nós rasgamos os nossos corações em tua presença. Nós sonhamos com uma terra, com uma nação, com uma pátria livre, Senhor, mas livre do pecado, livre da injustiça, livre da imoralidade, livre da corrupção. Afasta os gafanhotos da nossa nação e traz a tua bênção. Tua palavra diz que nos últimos dias tu derramarias o teu Espírito sobre toda a carne. Nós levantamos as nossas mãos nessa noite e oramos para que o teu Espírito seja derramado sobre o Brasil. Peça isso ao Senhor nessa noite. Derrama o teu Espírito sobre o Brasil. O Espírito da verdade, o Espírito de santidade, o Espírito de justiça, Senhor, seja derramado da tua parte sobre a nossa nação, para que ela reconheça que tu és o único Deus verdadeiro. Nós exaltamos o teu nome e cremos que assim será, em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu quero que você faça muito barulho nessa noite. Quero que você adore ao Senhor. Aleluia! O Espírito do Senhor está sendo derramado. Regozijai-vos disto. Sacerdotes do Senhor. toca a trombeta em Sião. Dai voz de jejum e de orações. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta em Sião, das horas de jejum e de orações. Chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Toca a trombeta, toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. Chora os ministros, rasga teu coração. Toca a trombeta em Sião, dai voz de jejum e de orações. A sua boca é uma trombeta de Deus. Acalma.